Família, pirâmide perdida tá na casa, bloco 7, né, que tá gangue. Isso aqui é meu perfil, eu sou o BK, também conhecido como Flow Zidane, aquele ele Flow Salomão, Robert De Niro, B Crack, B Cristo, B Cafetão. Fê! Zidane é o flow, Zidane é o flow, Zidane, Zidane, ha. Aí ó, aí ó, aham, aham. Vou me vingar nas folhas, árvores ao chão. O tempo que eu passei acorrentado me fez louco pela falsa liberdade. Já que sair da bolha não é mais opção. Voltamos no tempo, perder minha memória. Nossos valores são só as joias. Deuses abandonaram o mundo, tamo salvando. Somos cachorros limpando as merda do dono. 2001 infinito, mundo falindo. Hora do professor sentar e ouvir o aluno. Matamos por diversão e culpamos as crenças. Mais medo de fazer filho que pegar doenças. Achando que tem mundo na mão, me diga como se sente gente numa fazenda de formiga. Disputando com um amigo como me sinto. Numa corrida entre tartarugas no labirinto. Amigos, não Judas, criantes, traíras, malditos. É, filhos de Caim, Dalila. Crianças e Cristiane e F tão transformando. Então portamos arma pra desenhar sonhos. Eu sei de tudo em antes. Esquece tudo, inimigo piore. Me querem no campo de fiore. Dilúvio na polícia, dilúvio na política. Dilúvio na porra da república. Assistendo, onde apagar lembrança pra continuar vivendo. É o vermelho da vergonha causado pelo vermelho de sangue. Rap no peito, soldado, eu sou o rei, o soldado. Mas não me camuflo conforme as circunstâncias. Ser deitado na mesma posição, conformado na minha posição. Quanto mais eu me alimento, mais alimento careço. Me sinto de volta ao começo, obsidia. O verme da ambição cresce dentro da minha barriga. Filho da puta na larica, é. Nosso sonho tão perto, nós distantes um do outro. Nossos sonhos a um passo, nossos corações quilômetros. É o preço, eu cristo. Só pra ficar maior do que a saudade. Pais são quartéis, treinando os filhos pra guerra do mundo. Pais são quartéis, treinando os filhos pra guerra do mundo. Há tanto amor em nós, amor maior que nós. Não sabemos mostrar pra nós mesmos. Há tanto amor em nós, amor maior que nós. Como mostrar pra nós mesmos. E que ele flow. Ei. Vou me vingar nas folhas, árvores ao chão. O tempo que eu passei acorrentado me fez louco pela falsa liberdade. Viva! E já que saí da bolha, né, mais opção. Voltamos no tempo, perdemos a memória. E nossos valores são suas joias. Não precisa perguntar quem é, você já sabe quem vem com som pesado batendo na tua porta. Classe média, abalamos sua fé. Somos abutres que enjoaram de carne morta. Minha mãe não quer mais trabalhar. Eu sigo fazendo grana de verdade. Sei que vão me julgar, odeiam ver um preto no poder, não é novidade. Eu e Deus estamos sempre conversando, porque eu tô sempre pecando, porque eu tô sempre pecando. Ele também vê essas ruas, óbito. Me entende, me ajuda, crédito. A vitória me disse, eu te pari. Não permita que nada te pare. Menino, siga na sombra sigo. Vão te chamar de vendido, é? Divertido. Eu vejo cafetões pagando pra transar. Inocentes empolgados com guerras que não pertencem. E eles querem me puxar pra lá. Mas se eu for, vai ser o fim deles. Isso que eles não entendem. Se eu começar é sem trégua. Não importa as armas usadas na guerra. E sim o resultado delas. E sim o resultado delas. Se eu começar é sem trégua. Vocês não sabem o que vem. Sou Shinobu Sensui. Sou caminho, sou Renesci. No meu caminho renda-se. Sou Bruce Lee. Reinventando da minha forma. Foda essas fórmulas retrógradas que só retroagrada. Vocês querem o Brasil colônia? Estamos indo de volta pra casa grande. Não. Viu que o seu herói é farsa, criança. Esperou pelo socorro. Quem te atropelou foi ambulância. E a vida tá aí pra tu criar, mas ela não tem Instagram. Pra tu curtir mil fotos e esperar ela te notar. E vou